Me vem na memória flashes de tudo que passou desde criança. Deus me abençoou, brincava na rua com os pivetes da quebrada. Gols em rolê de bike, muita vida errada. E nesse bang bang, vi um moleque tipo eu, que amava a rua, nela a gente se conheceu. Identifiquei, colei, começava uma amizade. Juntei, somei, um pacto de fidelidade. Nessa fita um conhecido fez um convite. E aí, meu irmão, bora ali na minha igreja, começa 7h20. Fui sozinho lá dentro, algo chamou minha atenção. De cara me arrepiei e bateu forte o coração, como se tivesse alguém falando em meu ouvido. Bem-vindo à casa de seu pai, bem-vindo, meu filho. Me senti muito bem dentro daquele lugar, me senti em família, mano, nem sei explicar. E fui liberto, preparado e pronto pra lutar. Se o mal não descansa, também não vou descansar. Mais um pro time dos loucos, sempre com a Bíblia na mão, um instrumento de Deus, com calça larga e unção. Com loucura, insanidade, paciência e santidade, na esquina e nas bocas falando da verdade. O príncipe do céu, sua própria vida ele deu, pro rico, pro pobre, pra prostituta e pro ateu. Meu parceiro percebeu, sentiu a diferença, decidiu ir no culto comigo, marca presença nesse dia. Transformado, esbanjava alegria, e quando um caía, o outro ia e erguia. Antigamente na infância, no tempo de criança, toma agora subitamente minha lembrança. Andar de lá pra cá sem temer nenhum castigo, de quebra era sozinho sem ter nenhum amigo. Mas lembro como conheci meu mano, meu parceiro. Consideração que não se compra com dinheiro, era sempre um pelo outro, o outro pelo um. Na corrida pra vitória o desejo era comum. Também lembro no relento, nós ali perdendo tempo, desperdício de talento, sempre pronto pro arrebento. Nós largado no caminho, vi algo diferente, um semblante reluzente, entendi, era um crente. Chamando pra colar numa tal de reunião, quer numa igrejinha? Vamos nós, vamos não. Meu parceiro que foi, disse que é algo milagroso. Quero conferir de perto, agora tô curioso. Já que eu tô chegando, é melhor ir entrando. Tem uns que tão chorando, outros que tão cantando. Um apelo de joelho junto com o meu parceiro. Era o nome de Jesus sendo gravado no meu peito. A lágrima escorreu, limpou meu coração. Lavado e remido, andando na contramão. E sabendo que vacilo sempre aconteceria, quando um caía, o outro ia e erguia. Depois daquele tempo todo, a minha fé, que era inabalável, começou a ser desestruturada pelas armadilhas de Satanás. E eu, sem saber o que fazer, fui perdendo muito tempo. E a parada ficou sinistra. E é mais ou menos assim, ó. Os dias bons se passando, tô fraco, desanimado. Meu amigo no mundão, eu sem forças pra levantá-lo. Tô com o corpo na igreja, com a mente no mundo, no lamaçal do pecado, com o espírito imundo. Na frente do pastor, sou o servo mais fiel, mas a verdade sobre mim só sabe quem tá no céu. O elo tá mais fraco, minha luz se apagando. Sou o crente mascarado que vive te julgando. Além de tudo isso, o vício me dominou. Me entreguei ao veneno e não sei mais quem eu sou. Minha dívida aumentando, construta da bocada. Mas se Deus quiser, pago tudo e não dá nada. Ué, esse aqui já quer? Já faz uma cota que eu tô avantes no mundão. Sem essa essa de pastor, sem essa de bíblia na mão. Algum tempo apodrecendo meus ossos no meu pecado. Lembrei dos conselhos das irmãs lá do passado. Sabe como é, isso aí pra mim já foi. As ideias de Deus eu tô deixando pra depois. Mas aí de qual que é, eu ouvi uns teco forte. Vem do Scott trazendo um brinquedinho da morte. Vejo um corpo ensanguentado, era o meu chegado. Pelo amor de Deus, virou presa do diabo. Logo ele que mostrou pra mim o caminho certo. Disse pra não vacilar, que era pra ficar esperto. Falei novamente em Deus, mas ele eu abandonei. Na primeira investida de Satã me compliquei. Agora vejo a cena que destrói meu coração. Meu mano ali deitado agonizando no chão. Mano, foi triste aquele momento, ver que meu espelho estava sendo quebrado. Mesmo sem forças, eu vi que ele olhava pro céu e tentando mexer os lábios, tentando falar algo, ouvi ele pedir a Deus que tivesse misericórdia de sua alma. Percebi que naquele momento, Deus me dava uma chance de não ter o mesmo fim, que o viver sem Cristo não podia ser uma opção pra mim. É embaçado, irmão. Depois de todos esses anos, depois de tudo que passamos, todas as quedas, todas as alegrias, as lágrimas e as agonias, de tudo que conquistou e tudo que perdeu, naquele dia ele caiu, mas sua queda me ergueu.